Para reativar a sua memória, estamos levando pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, a pedido é música nesta manhã de domingo. Ela reside no município de Bonfim Paulista, mais uma ouvinte da Rede USP de Ribeirão Preto. Quem nos escreve de Bonfim Paulista? Dona Carmen Ribeiro Felisberto, e diz que Bonfim Paulista também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ela, somente canções juninas. Ela escolhe com Francisco Alves e Aurora Miranda, arranjo do Pixinguinha, para esta composição do saudoso e bom baiano Assis Valente, Cai, Cai, Balão, Quantas Saudades. Luiz Lua Gonzaga também desfilando com sua personalíssima voz, com sua sanfona, com sua simpatia e seu conjunto, dele mesmo, Luiz Gonzaga, São João da Roça. Para a nossa gente ouvinte de Bonfim Paulista, Dona Carmen Ribeiro Felisberto, pela vez primeira participando desta pedida, o conjunto Festeiros da Alegria, arranjo Rubem Pérez, do João de Barro Braguinha, Noites de Junho. Cai, cai, balão, você não deve te subir, quem sobe muito, cai depressa sem sentir. Aventaria, e sua queda vai tomar. Cai, cai, balão, não deixa o vento te levar. Numa noite de fogueira, enviei a São João, meu sonho de triângulo, num formato de balão. Mas o vento da mentira nesse salão. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão.